Carol Soa. Tá mandando direto pra mim que está feliz, que ganhou o que eu nunca perdi. Minha amiga, não faça eu sorrir, fique aí, que ele vem correndo atrás de mim. Sai do mundo da lua, tá se iludindo. Vê se fica na sua, se não acabo contigo. Seu amor é lindo nas redes sociais. Se eu mandar um print a casa cai. Nas fotos parece que ela te ama demais. Se eu mandar um print a casa cai. Seu amor é lindo nas redes sociais. Se eu mandar um print a casa cai. Nas fotos parece que ela te ama demais. Se eu mandar um print a casa cai. Cê duvida? Eu mando print, hein? Sai do mundo da lua, tá se iludindo. Vê se fica na sua, se não acabo contigo. Seu amor é lindo nas redes sociais.